já levou o meu cativeiro. Já não sou mais quem eu era, novo ser eu sou. Troquei minha vida velha, tudo novo em mim se fez. Joguei a tristeza fora, feliz eu sou. Feliz eu sou, feliz eu sou. Joguei o pecado, a tristeza fora, feliz eu sou. Feliz eu sou. Na cruz ele já tomou as minhas doenças, pagou com um alto preço minha redenção. No mar do esquecimento, meu pecado já lançou. No seu sangue fui lavado, feliz eu sou.